Thank you. Sol, sabato, Mike, grazie a te. Buongiorno, anche a te, sera, per sigla. Buon dia, Mike, a te, a 300 di azione. Dice box, prisione morta, a te, a Pochoi. Autorizzato, pushback, a box, fuori a te, no? Sì, Mike, a te, obrigado. Opa, bom dia. 6251 da Ocean. Bom dia, 251. Para Guarulhos, autorizado 360, via uniforme, Zulu 10, a primeira via. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, lida para lida bridge. Controle 199, decimal. Corrigindo, controle 120, decimal 8. Transponder 5020. Bom dia, para Guarulhos, o Chalé 6251, tem aprovado o nível 360, Aster Zulu 1-0, pista 1-0, curva à direita. Dael, Leda, Brinde, 1208, hoje, 5020, obrigado. Correto, 6251, chama para o feedback adicional. Bom, prazer. Salvador, Mike e Hotel Serra. Hotel Serra, Serra, a gente que finalizou o revoque, bom dia. Ok, e obrigado. Do Chané 6251. Prossiga, Chané. Então, por gentileza, pode dar a rota que está prevista pra gente aí? Toda comprada aí? Sim, a primeira revia é uniforme Zulu 10. Segue até Mudla. Após uniforme Zulu 4 até Mia. E por fim, uniforme Zulu 44 até destino. A uniforme Zulu 10 interceptará em Bridge, conforme a saída da Eola e da Bridge. Mútila, Upper Zulu 4 até onde, por favor? Mike, India Alpha. Ah, tá ok, obrigado. Salvador, bom dia, o M749. Bom dia, M749, prossiga. É, senhor, o senhor tem alguma restrição com relação à decolagem de Guarulhos? Negativo, nesse horário não, e nenhum controle de fluxo foi me informado. Ah, tá bom, obrigado. Você teria a saída prevista? Linha 749, não é isso? Isso. Só rota uniforme Zulu 21, Arbor, após Arbor Alefa para interceptar via saída. Ok, é Arbor Alefa, é isso? Afirmativa. Muito obrigado. Bom dia. É 360, né, que chamou? Ah, Afirmativo, mas recebe. Agora melhorou um pouco. Está autorizado 360 para Congonhas via no Fórmula Zulu 16. Decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El, lida, foge da bridge, controle 120.8, responda 5021. Controle 120.8, responde 5021. Correto, 3601, chama para o playback acionado.